Alô, alô, W Brasil, deixa eu botar aqui. Jacarezinho, peraí, assim, né? E esse pouquinho aqui. E aí, galera, bom dia. Essa grade aqui, se não aparecendo, parece um erro, mas fica meio roots, não fica não? Fica meio, porra, parece que... Deixa eu deixar essa grade aqui em cima, assim, sabe? Parece uma coisa meio roots, assim, meio... Porra, cara, tá não sei o que, sei lá. Né? Que bonita a imagem. Tá dentro da prateleira das revistas. E aí, galera, beleza? Deixa eu abrir aqui os comentários, ver quem já tá na área aí. Ó, hoje escolhi a revista Scientific American Brazil. Scientific American. Matéria de capa: O Amanhecer da Tecnologia. Alexandre Dimas, sempre na área, primeiro aqui. Débora Malena, Camila, bom dia. Não vejo nada. Não vê nada? Ele tá no Insta, bom dia, não consegui, bom dia, consegui chegar junto, bom dia, papai. As do YouTube, Glauber, Lorena, Robson, Ayla, Matheus, Vitor. Do Instagram pro YouTube, tamo aí, Pedro, Pedro na área aí, Joelma, Diego. Deixa eu pegar uma aguinha aqui. Putz, eu não fiz o aquecimento de voz hoje, esqueci. Vou fazer o aquecimento aqui todo, não, mas vai ter feito. É sempre bom começar o dia. Arthur, Ramon, Sérgio, Felipe, Fabiana, Alonso, bom dia, papai. E aí, galera, beleza? Ó, valeu por me fazer acordar cedo. Obrigado vocês também por me fazer acordar cedo, porque acho que é mútuo. Tem pessoas que têm que acordar cedo, tem pessoas como eu que não tem que acordar cedo, que se eu quiser acordar às 8h30, às 9h, eu posso acordar. Às 10, se eu quiser, eu faço meu horário, mas é muito bom acordar cedo. É bom. Hoje é o dia da palestra lá em Cricri. Sim, é o dia da palestra lá em Cricri. Eu, acabando essa live aqui, vou passar amanhã fazendo os ajustes. A galera que participou do debate que eu fiz, Cricri, há uns 3 meses atrás, a palestra de hoje, à noite, ela vai ser. Tem muita coisa parecida. Eu diria que vai ter 70% parecido com o debate que eu fiz, só que 70% vai estar mais organizado, mais estruturado, não vai estar mais aleatório, vai estar com storytelling. E mais uns 30% novo. Uns 30% novo. Então, só para alinhar expectativas, essa hora eu estou fedendo do trabalho. Ó, na estrada desde cedo, bom dia. Vê só, pessoal. Eu escolhi hoje essa matéria aqui, essa revista. Scientific American Brazil, matéria de capa, O Amanhecer da Tecnologia. Eu gosto muito desse serviço também. E a matéria de capa, ela fala: descobertas de ferramentas com 3,3 milhões de anos, desafia ideias já estabelecidas sobre a evolução da humanidade. Cara, antigamente, há alguns anos atrás, eu olhava uma matéria dessa, não apareceu não, Ítalo? Eu já vi, ouvi com a esposa hoje. Ótimo, Ramon. Ouvi com a esposa hoje. Hoje vai ser mais estruturado, mais organizado, vai ter uma ordem lógica. O debate foi caótico, porque fazia parte do momento, e aí agora eu olhei o debate e trouxe para um storytelling. Cri, Cri, Patrícia, hoje à noite. Quem não está inscrito no Cri, Cri, ó, o pessoal falando aí, é hoje à noite, aqui, ó, Keep Learning School. .com/cri-cri-cri. Pega esse endereço aqui. Eu assino as revistas todas? Não, não assino não. Eu vou comprando. Deixa eu mostrar aqui a minha. Já mostrei não? Deixa eu mostrar aqui as minhas. Aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Pendurado aqui, bem simples. E aqui, revista pra caralho, eu tenho aqui. E eu tenho no escritório uma mala de revistas, porque eu pretendia fazer uma banca de revista no escritório. Aqui, ó. Só revistas ligadas a Cri-Cri. Mente em Equilíbrio. Evolução na Escola. Nurturing the Young Genius. Nurturing the Young Genius. Em Busca da Aprendizagem Criativa. Eu usei essa matéria em alguma live nossa aqui. espaço para imaginação, superdotados, também usei no live de Bom Dia aqui. Brincar faz bem, assunto maravilhoso. Para criar filhos saudáveis e mais felizes, enfim. Aí eu, essas duas prateleiras de cima, eu reservei para deixar revistas abertas com matérias que me interessam, enfim. É isso. Vamos lá. Deixa eu falar aqui da revista que eu escolhi hoje. O link não funciona, porra. Fecha e abre de novo. Alguém tá conseguindo ver algo? Cara, esse link não funciona, pessoal. Não é possível. Link not found, é mesmo, velho. Meu Deus do céu. Aí quando volta sua atalho funciona. O atalho vai pro mesmo lugar. Meu Deus do céu. Ó, então esse link aqui, ó. Como você caça esses artigos nessas revistas? Cara, eu todas as revistas, eu adoro na cama, eu tenho tesão. Eu tenho tesão, sabe em quê? Tipo, domingo. E normalmente eu saio para almoçar fora com a minha família. E aí, por volta do almoço, domingo, sabe o que eu fiz? Eu tirei a TV do meu quarto, isso é muito importante. Tirei a TV do meu quarto. E aí chego do almoço de domingo, barriga cheia. Deito na. Aí eu volto do almoço de domingo, passo na banca, aquelas bancas grandes, compro duas revistas ou três. Volto para casa, deito na cama. Com as revistas ali, putz, eu assino a Veja, eu só assino a Veja Exame, só. Veja Exame, eu assino. Tenho um tesão de ficar na cama com a revista limpinha, novinha, e aí leio. E aí, em 1 hora, 2 horas no máximo, eu leio três, quatro revistas. Enfim, eu só assino Veja Exame. Mas vamos lá. Eu escolhi essa matéria, essa típica matéria, que há um tempo atrás eu ia falar, putz, que porra diz, o que é que eu quero saber? Essa discussão das pessoas de o homem veio há 2 milhões de anos, há 3 milhões de anos, qual foi a espécie? Eu achava isso uma besteira. O que vai mudar na minha vida saber qual foi a ordem que veio lá atrás, né? E tipo, uma piada que eu vi alguém falar, algum americano falar, dizendo assim, porra, os cientistas querem descobrir quem matou os dinossauros. Os cabos não conseguem descobrir quem matou John Kennedy. Tava filmando, cheio de câmera, e não conseguem. Vai descobrir os dinossauros, porra. Mas, hoje em dia, de alguns anos para cá, minha visão mudou e eu cada vez mais me interesso por história. Porque a história explica o mundo de hoje, né? E assim, hoje em dia, quando eu olho para a rua, eu olho para a rua com um olhar de tipo, tudo isso aqui, essa estrada, essa rua, essa calçada, tudo isso foi a gente que inventou. O mundo não é isso. O mundo é o ser humano é que pirou demais. Mas quem, o mundo é dessa árvore. Essa árvore é do mundo. Essa estrada já foi invenção nossa. Eu acho legal passar a ter esse olhar, né? E aqui, ó, algumas coisas dessa matéria falam interessante. Aí fala que eles encontraram uma ferramenta que é mais antiga do que do que o tipo de homo que eles achavam, blá, blá, blá. Enfim. Uma coisa interessante, primeiro, ele fala aqui, esqueci o momento que ele fala, que houve um salto relativamente abrupto, que na história da nossa espécie, porra, eu tava sem lápis na hora. Ler isso sem lápis é um erro. Eu dobrei assim a página para lembrar, mas aí você não lembra direito onde é que é. Enfim, ele fala aqui uma parada sobre. A espécie deu um salto abrupto em algum momento, deu um salto, né? E ninguém sabe o que é esse salto, né? Tem algumas teorias e tal. Porque ele passou a usar o fogo. Beleza, mas por que ele passou a usar o fogo? Em que momento desse estalo que ele passou a usar o fogo e durante depois ele não usava o fogo? Foi um acidente? Simplesmente pegou fogo em algum lugar, o cara, caralho, então eu posso fazer fogo, né? E aí ele começou a cozinhar os alimentos e tal. Tem uma teoria que nem fala nessa revista aqui, mas eu lembrei. Você já falei aqui a teoria do Stoned Ape, do macaco chapado, que é a teoria que diz que em algum momento espécies mais primitivas de hominídeos, né, eles comeram cogumelos. Comeram cogumelos expandiu a consciência deles, o caralho. Na hora que eu falei expandir consciência, a câmera deu um desfocado, parecia um efeito especial. E aí eles ficaram mais criativos e inteligentes. Eu acho essa teoria, no mínimo, engraçada, né? Outra coisa interessante: o amanhecer da tecnologia. O que é tecnologia? É interessante, porque a gente acha tecnologia. Muita gente acha que é apenas computadores eletrônicos. Não. Tecnologia é uma definição que não é oficial, mas que eu acho interessante. Tecnologia é tudo aquilo que surgiu depois que você virou gente. Depois que você virou gente. Virou gente no sentido. Virou um pré-adolescente, vamos dizer assim, né? Quando você vira gente, quando você toma de fato extrema consciência do planeta. Acho que pré-adolescente já toma, né? Enfim, ou adolescente, sei lá. A partir daí, tudo que surgiu é tecnologia. Porque tudo que surgiu antes disso, a gente não vê como tecnologia, apesar de ser, a gente não vê porque, porra, por exemplo, um exemplo mais incrível que eu acho: lente de contato. A gente vê como um negócio banal, mas caralho, para pra pensar. As pessoas tinham um problema de visão. A visão é um dos sentidos mais importantes, né? O sentido, porra, foda. De repente, inventaram um negócio que você acopla o olho e que resolve o problema desse sentido tão importante. E que você. Quem usa lente é um ciborgue. É, porque você tem um adereço acoplado ao seu corpo que potencializa o sentido seu. E isso é uma grande tecnologia. Indo para um nível mais simples, um martelo é uma tecnologia. É uma tecnologia. Ele fala aqui, a muleta, né? Uma muleta. Muleta também é meio ciborgue. A gente adicionou ao nosso corpo aquele objeto, aquela muleta, né? E, enfim, eu acho legal essa. E assim, a nossa espécie viveu, vive ainda, a evolução biológica, né? A gente vai mudando. E a gente dominou tanto. Opa, cafezinho, obrigado. A gente dominou tanto a tecnologia que agora o mundo é dominado pela evolução tecnológica. E aí tem as previsões, né, da Singularity, as viagens, é que a tecnologia, a nossa criação, pode nos engolir, pode nos superar. Muito louco pensar nisso, né? Eu sou ciborgue. Kundalini Yoga é minha tecnologia. Tecnologia. Professor Fernando gostou da definição? Sim. Josélio, perfeito. Bom dia. Tecnologia é só ferramenta para resolver problemas. Sim, estamos aqui atrasados, mas aqui. Ele observou o fogo a partir de cogumelos ou alienígenas. História é foda. Que curso é esse? Professor investir esse cara todo dia. Professor da rede. Tem. Professores da rede pública. Ensino médio, fundamental e básico, tem, pagam apenas 10% do valor do curso. 10% do valor. E estudantes universitários pagam 50%. Deixa eu ler aqui os comentários mais. Tem redes sociais, sim. Tem curso fim de semana? Não, Diego, meus cursos são todos online. Todos online. Esse aqui, o Reaprendizagem, que é o meu curso mais completo. Reaprendizagem que abre turma 10 de julho. E tem esse outro aqui, que é uma versão mais simples. É só a parte de mindset, é só a parte de técnicas que eu chamo. É um curso para quem já é criativo e quer adicionar ferramentas. É esse aqui, técnicas. Será que vamos acoplar smartphone no nosso corpo? Cara, será não? Para mim, não tenho dúvida. Não tenho dúvida que o smartphone ele vai desaparecer. Como ele é hoje. Esse é o café high stakes, é. Existe um duplo prazo para tecnologia? Cara, hoje na aula que eu criei. Eu fiz uma visão assim de futuro, né? Putz, da minha filha. A minha filha Vai ter anidado em 2049. Cara, 2049, o bagulho vai ser bem louco. Assim, eu não sei como vai ser, só sei que o bagulho vai ser bem louco. A tecnologia, ela vai atingir níveis de inteligência artificial que vai mudar toda a dinâmica do planeta. Do planeta. A gente vai presenciar nossos filhos. Cafezinho. Deixa eu continuar aqui, vai. Eu dobrei a porra da página, tenho que ler. Professores da rede pública, ensino básico, médio e fundamental, né? Crianças têm 90% de desconto. Ou seja, pagam apenas 10% do valor do curso. A gente chama de programa 10 por 10. 10% das vagas por 10% do valor para professores, ensino, rede pública, ensino básico, fundamental e médio. E estudantes universitários, 50%. Deixa eu ver outra coisa que eu anotei aqui. Sobre transmissão de conhecimento, né? E aí, uma coisa interessante, meio óbvia, mas interessante, que os outros espécies, como o chimpanzé, eles têm uma transmissão de comportamento de baixa fidelidade. Ou seja, eles transmitem o conhecimento, os chimpanzés e espécies parecidas, baseado no aprendizado observacional. Então, funciona bem para tarefas simples, né? Então ele fala do experimento aqui, que ao final de 6 semanas, com os chimpanzés, toda a comunidade usava as pedras do mesmo jeito. Bastou um fazer, os outros viram. Já os humanos conseguem, não só através da observação, conseguem estruturar o conhecimento e passar para o outro, e por isso conseguem. E aí, eu tô falando isso, né? E é meio óbvio, eu sei que novidade, cara, que o chimpanzé, a gente é melhor que o chimpanzé para ensinar. Mas o que eu quero, o ponto que vale salientar aqui é como a capacidade de linguagem e de explicar coisas aos outros, ela faz diferença. E por isso eu acredito que saber explicar é uma habilidade que todo mundo tem que desenvolver, independente de ser professor, palestrante, orador. Porque a capacidade de transmitir conhecimento. Senão você é um chimpanzé. Se você não é capaz de. E aí, seja transmitir conhecimento para um filho, para a equipe, para os sócios, né? Você vai num curso e ser capaz de transmitir aquele conhecimento. Isso é humanidade, né? Isso é o diferencial humano. Felipe, seres humanos são feridos nesse planeta. Qual relação você vê entre o estado emocional do aluno e o nível de aprendizagem? Pô, relação direta, né? Aprender requer. Cara, a prova disso é pensar em a gente como aluno. Porra, a gente aprende melhor quando a gente tá empolgado. Quando a gente. Por isso que, por exemplo, o meu curso de criatividade é um curso em que a gente tem uma grande taxa de, apesar de ser online, uma grandíssima taxa de conclusão do curso, muito maior comparando. Eu quero aumentar ela, sem dúvida. Ainda tem muita gente que não acaba o curso, mas incrivelmente maior do que a taxa de conclusão dos cursos que são oferecidos por empresas para seus funcionários na intranet, né? EAD e tal. Por quê? Porque eu sei que você, acho que você professor, perguntou professor em relação à criança, né? Mas né, adultos e crianças são parecidos nesse sentido. Quando a pessoa se inscreve na aprendizagem criativa, quando ela assiste meus vídeos, quando ela vê lá a habilidade do futuro, ela vê a degustação, ela passa a se envolver emocionalmente e faz a compra com o dinheiro dela. Botar o dinheiro também é envolvimento emocional, botar o dinheiro. Isso já cria um envolvimento emocional que faz toda a diferença. Quando a gente é obrigado a aprender alguma coisa sem ninguém antes nos explicar a importância da linguagem, a importância daquilo, cara, o ser humano, adulto ou criança, devia ser proibido de começar a aprender alguma coisa sem antes alguém explicar por que isso é importante. Tem que explicar. Porque se não tem como explicar, é porque não é importante. Se não tem como explicar porque aquilo é importante, é porque não é importante. Como fazer a inscrição? 10 de julho. Renata. Casal Alencar chegando aí. Renata. Sou professor de adultos, coach para concursos. Legal. Cara, para mim, o concurso, o estudo para concurso, começa antes num grande e profundo autoconhecimento para encontrar os reais motivos pelo qual você quer estudar para concurso. E esse autoconhecimento pode acabar em até, não necessariamente, desistir em estudar para concurso. Não obrigatoriamente, claro, mas pode. Porque é um profundo autoconhecimento de entender as motivações, entender por que eu estou fazendo aquilo. E caso você não desista de fazer concurso, você agora vai estar mais motivado. Cara, o que é estar motivado? É ter um motivo. É isso. Estar motivado é ter um motivo. É tão simples e óbvio. Campus Party, massa, Campus Party é uma viagem. Perfeito, Eugênio. Mesma coisa para estabelecer meta e objetivo. Enfatizar a importância. Oh, claro, claro. Start, como diria Simon Sinek. Aqui, ó, essa dica aqui. Ó. Simon Sinek, start with why. E depois dá uma olhada nesse TED Talk aqui, ó. Simon Sinek, Start with Why. Comece com o porquê. Tudo começa com o porquê. As crianças vendo professores, sim. Pega dois livros e divulga aí pra gente. Dois livros daqui? Beleza, pode ser. Deixa eu pensar em dois livros aqui. Porra, é foda. Eu vou dizer um livro aqui, que esse livro não tem no Brasil. Putz. Olha, eu vou falar dois livros aqui que eu acho que não tem no Brasil. Tem na Amazon. Mas, enfim, eu vou falar. Esse aqui não tem no Brasil, mas tem muitos parecidos. Eu já li vários desses livros, que é Livros de História Resumida. Sempre gosto. A história do mundo em bit-sized chunks, em coisinhas pequenas. Então, assim, historinhas pequenas, assim, o livro grosso, tudo isso aqui. Eu acho que é legal ter esse overview. Eu acho que faltou na escola professores de história. Cara, se eu pudesse ser professor de história, eu ia revolucionar o ensino da história. Porque história é o assunto. Fala-se tanto storytelling, história é um assunto com mais storytelling porque ele é uma história. E uma história seria altos e baixos, uma história cheia de jornadas loucas, cheia de vitórias, de vilões, de cara. É uma história maravilhosa, a história da humanidade. E eu acho que o que falta é a gente, logo criança, ter um pouco de overview do todo, para depois ir nas partes. Eu gosto de ir nesses que são visão do todo curta, para depois eu vou nas partes. Eu procuro. Putz, essa história particular aqui, Roma Antiga, eu quero me aprofundar e tal. Isso aqui, esse livro é maravilhoso. Quando eu li esse livro, eu fiquei gozando. Esse aqui, ó. Aristóteles e, eu não sei, isso aqui é o nome desse bicho aqui, né? Ah, de Vrag, Go to Washington. Aristóteles e não sei o quê. Subtítulo: Understanding Political Double Speak Through Philosophy and Jokes. Entendendo, double speak é, eu entendo que é as enroladas, né? Double speak é falada dupla, são os migués, as conversas fiadas da política, as enrolações, as falácias. Entendendo as falácias da política através da filosofia e das piadas. Que via... Pô, esse livro, quando eu li, todo riscado aqui, ó. É o típico livro que eu tenho que voltar a ler, porque, enfim. Não são livros, eu escolhi dois não fáceis de encontrar, mas outro dia, aqui não estão meus melhores livros. Meus melhores livros estão lá na frente, no outro espacinho aqui na frente, que eu coloquei lá. Então, aqui estão muitos livros de comédia, muitos livros de... Os meus livros de negócios, desenvolvimento pessoal, ficam todos na frente. 742. O que você faria se tivesse 20 anos com o conhecimento que tem hoje? Uma pergunta de Arielle. Vou fazer um podcast com a sua pergunta, tá? Vou fazer um podcast com a sua pergunta. Vou salvar aqui a tua pergunta. Pergunta interessante. Livros na Amazon. Redes sociais serão o próximo cigarro. Essa teoria, eu vou de repente aprofundar essa teoria também. Só tu fazer acordar cedo. Estudar história sem a pressão de estudar para prova é a melhor coisa do mundo. É isso, é bom demais. Puta que pariu. É bom demais. Tanto que a gente vai, viaja, né? Aí quer ir no museu. A gente. Schopenhauer, como vencer um debate? Esse aqui, ó. Esse livro que não é o mesmo que ele falou, mas é bem parecido. Inclusive, eu tenho esse que você falou, mas esse aqui é quase que igual. É de massa também, Schopenhauer. 38 estratégias para vencer qualquer debate. Eu tenho outro desse. Esse também é um livro que tem que ler de novo. Tem um livro que você tem que ler de novo. Eu olho assim, ó, meus riscos todos. Ó, a Dani leu esse aqui também. Tem observação de Dani aqui, ó, no livro também. Set 44. Não li Sprint ainda não. Não li Gardner Sprint não. Já li livro sobre Scrum, mas eu sei que tem um livro novo de Sprint aí do Google, né? Como fazer. Estudante da rede privada, tem sim. Eu tô meio. Ai, tá frio demais, puta que pariu. A pressão de estudar para prova é algo estimulante? Youssef, eu acredito que depende de cada pessoa. Eu sou um cara que cresço na pressão. Quando. Por exemplo, hoje tem o Cri-Cri, a aula online. O pessoal falando aqui, eu ainda não fechei o storytelling da palestra e eu preciso ir para o escritório agora no almoço, ou seja, acabando aqui, eu tenho até 11 horas para fechar o storytelling. E eu fiquei viciado nisso, viciado na pressão. Então, agora de manhã, eu tendo a fazer, arrematar, e sempre dá certo. Não acho que seja muito saudável, de vez em quando é meio. Nariz igual meu. Eu acordo assim, mas daqui a uma hora eu já passa. Aluno de pós-graduação, não. Só estudante universitário, que a gente vai dar o desconto. Temos que criar uma restrição. Há pessoas movidas pelos desafios. Perfeito, professor. Então, é de cada um. Eu, se o assunto eu tiver tesão. Não, genuíno, no tesão, no bom motivo, que você adiciona pressão, eu me dou bem. Aí cada pessoa, né? Eita, 7h46. Galera, é isso aí. Hoje à noite vamos ter Cri-Cri-Cri, a aula. Eu mostrei aqui ontem, não foi? Vou mostrar rapidinho aqui como tá meus. uma palestra que eu estou criando agora. Quer dizer, eu já tenho vários inputs e vários estudos, mas que eu estou pela primeira vez fazendo essa palestra. E vou apresentar hoje à noite. Tem um Obama no meio ali. Enfim. Obama parece pra caralho, Obama. Enfim, é isso. Só um gostinho aí. Hoje à noite, como eu falei, quem já me acompanha muito sobre o assunto que crie, a palestra de hoje vai ter muita coisa repetida. Essa palestra, ela é uma organização. 9h30 da noite hoje. Ela é uma organização de várias coisas que eu venho estudando sobre esse assunto, cabendo em 1 hora. Então eu pensei, qual é a melhor 1 hora que eu posso entregar sobre esse assunto, considerando pessoas que não me conhecem, né? Então, a degustação, a Renata perguntou, keeplearning.school/degustacão. Aí você bota lá o cupom Bom Dia junto. Por isso que está funcionando, porque o do Clique Cria é isso aqui. As aulas em cá, massa, Clique Cria, gancombr/Clique Cria. Quem quiser saber sobre o curso Reaprendizagem Criativa, Reaprendizagem com BR, 10 de julho. O Clique Cria, Gilson, vai ser hoje à noite. Vai ser uma aula ao vivo. Se inscreve aqui no gancombr/Clique Cria, que você recebe o link da sala. Rede para os filhos explorarem. Como rebater o argumento que você está criando crianças inconquentes? Não entendi, Arthur. Inconquentes? Inconsequentes? É isso? Ah, não criar crianças inconsequentes. As pessoas que, ah, não, eu não quero criar crianças inconsequentes. Aí elas vão para o outro oposto, que é criar crianças extremamente bloqueadas. Corta os opostos. Sempre. Galera, quem foi aluno do Técnicas tem desconto na reaprendizagem? Ótima pergunta. Sim, Arielle. Quem se inscrever no curso Técnicas, que é um curso que está disponível a todo momento para quem quiser se inscrever, aqui, ó, é o um curso de ferramentas para ser mais criativo. Para se inscrever no RC, você tem desconto exatamente do valor do Técnicas. Beleza? Deu o tempo já, pessoal. Cheiro. É nóis. Até amanhã, até hoje à noite, Cri-Cri-Cri, até amanhã de manhã aqui. É nóis.